quebrando os tijolos. Abra uns olhos, eles querem te padronizar. Com conteúdo barato, bruto e falso, fácil de manipular. Eu vou quebrando os tijolos, abra uns olhos, eles querem te padronizar. Com conteúdo barato, bruto e falso, fácil de manipular. Tem quem recebe pedradas e constrói seu castelo. Tem gigante caindo no baque de uma pedra. Um desbravando caminhos em busca da nova era. Tipo guerreiros sozinhos vagando pelo deserto. Ou em prisões sem paredes, restrições são muralhas. Falhas na forma de ensino faz cada vez mais tijolos. E se a gente não falar, desmascarar, quem vai dizer? A verdade é uma só e pertencente a você. Saber dizer da onde vem, pra onde vai, o que quer ser. Compreender o que é degraus e qual barreiras destruir. Não se calar ou se omitir, pois somos voz rompendo secas. Estilo haja malandragem na escavação da cadeia. Pra fugir dessa prisão que vivemos sendo livres, expandir nossa visão muito além do permitido. Almejando a liberdade, uma luz no fim do túnel. Pra molecada passar de fase e chegar em outro nível. Eu vou quebrando os tijolos, abra uns olhos, eles querem te padronizar. Com conteúdo barato, bruto e falso, fácil de manipular. Eu vou quebrando os tijolos, abra uns olhos, eles querem te padronizar. Com conteúdo barato, bruto e falso, fácil de manipular. O fogo é anônimo, maloqueiro é o sinônimo. O rap é um fenômeno, o ataque é supersônico. Meu legado são meus filhos são o futuro. Por isso sei o que quero, não fico em cima do muro. Detesto colírio, prefiro óculos escuros. A intenção é a melhor de tudo, eu juro. Avante o coletivo, ideologia é o motivo. Tô vivo, questão de honra, tô envolvido. Da fronteira sudeste de São Paulo, os maloqueiros. Tudo nascido, predestinado a ser guerreiro. Tô pronto pro confronto, vai segurando o combo. Quanto maior o tamanho, maior o tombo. Os beats são estrondo e a conexão vai além. São Paulo, Paris, com os limit boxe da Janem. Nem vem que não tem se tiver na maldade. Eu exalto os de verdade, aniquilo os covardes. Eu vou quebrando os tijolos, abra uns olhos, eles querem te padronizar. Com conteúdo barato, bruto e falso, fácil de manipular. Eu vou quebrando os tijolos, abra uns olhos, eles querem te padronizar. Com conteúdo barato, bruto e falso, fácil de manipular. Transcendental na visão, num duco ou duco. Educação no Brasil, mais um produto. Do Hollywood até aqui, vim, vi, venci. Estudei, aprendi, escolhi minha sina. Com formação faço as rimas, com informação quebro os tijolos. Com meus pés percorro o globo pra exaltar com os meus olhos. Sou lado alto e pelo asfalto eu vou. Minha vida é um caderno como uma professora ensinou. Me, na demanda comando a nave ET. Pelos meus é assim e não adianta dizer que não é avante. Desde antes com a matemática de Jorge. Na prática conhecimento não se cambia com os Jorge. Explodo o portão com flow, a lição foi yo. Pro hip hop como Gerson King representa no soul. No Heliópolis presente, Vila Alpina remetente. Só tijolada de rua bro, então sai da frente.